Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah. Olha! Hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. Achada na rádio, o prazer da escuta. Caros amigos ouvintes, neste segundo confinamento, ou terceiro, ou já não sabemos o número do confinamento em que vamos, perdemos-nos neste tempo. A Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, resolveu fazer um programa para ser ouvido. Achada na rádio. Sim. Achada na rádio. Sim. Achada na rádio. Recusamo-nos a ser derrotados pelo vírus e por esta insuportável distância a que ele nos obriga. Recusamo-nos também a aceitar que não sejam consideradas necessidades básicas ler um livro, ver ou fazer um desenho, cantar ou ouvir uma canção, conversar com outros sobre isto e aquilo, aprendendo, discutindo, ganhando forças para continuar a batalhar nas terras do domínio do rei Lucro, que nos quer tirar a cabeça a todos. E as mãos. E o que delas sai. E, como sempre, recusamo-nos a que a falta de recursos financeiros ou a impossibilidade de abrir as portas da nossa casa nos impeçam de continuar a fazer coisas destas, a falar, a cantar, a ouvir, a escrever, a fazer perguntas às perguntas. Este é o primeiro programa Achada na Rádio e não sabemos se será o único ou se esta ideia vai continuar. Bom, em princípio haverá mais. Até gostávamos que passassem a ter alguma regularidade, mas estes tempos tão incertos... Bom... O que é certo é que este primeiro programa já cá canta. A Casa da Achada, como sabem, está fechada ao público e esperamos conseguir fazer todas as sessões que foram adiadas numa altura em que nos possamos voltar a reunir no mesmo espaço. Entretanto, neste primeiro programa, vamos ouvir várias vozes e várias rubricas, tantas e tão variadas... Desde receitas de cozinha a trechos da paleta e o mundo, de canções a folhetins literários, que nem vou estragar-vos a surpresa e contar-vos já tudo o que aí vem. O programa de hoje, 5 de fevereiro, passa duas vezes, às 17 horas e às 21 horas, na Rádio Paralelo, que se pode ouvir em https://indimedia.pt. E é publicado no dia seguinte na página da Casa da Achada, na secção de notícias, www.noticias.centromariodionisio.org. E sem mais demoras, vamos ouvir já as primeiras peças. Um poema de Mário Dionísio, um passo da paleta e o mundo, e por aí seguiremos, saltitando por diversas contribuições. Esperamos que gostem da nossa companhia. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Hoje vamos ouvir, na voz de Paula Loura Batista, o poema 21 do livro O Riso Dissonante, publicado em 1950. Como uma pedra no silêncio, como um chicote na moleza, o pensamento preciso, sem cerimónia, dá um passo. O ponteiro do relógio com ferrugem embota as hélices fermentes, mas na cilada dos divãs crescente, o pastor de macaco pensa que não basta cruzar os braços. Não basta cruzar os braços. Esperar a lua entre as nuvens, enquanto a paisagem se derrama, não basta pensar um dia. Roldanas prontas nos guindastes, rolam pesados cabos de aço. É preciso criar os dias. É preciso criar o sentido dos dias. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. A paleta e o mundo. O pintor Marcel Gromaire, com uma rara lucidez, mesmo entre pintores, sobre o fenómeno da criação, a que ele significativamente prefere chamar invenção do concreto, falou uma vez da perpétua permuta que se estabelece entre o objeto e o pintor, um propondo a sensação, o outro esforçando-se por compreender e estabelecer relações. Teve a tal ponto consciência da importância deste diálogo silencioso que afirmou ser ele e nada mais o assunto do quadro. Mas há ainda a considerar que a compreensão a que Romère se refere não é a compreensão no sentido lógico do termo. A fecunda luta entre o que o objeto propõe e o que o artista pode apreender das suas propostas, entre o que esta apreensão por sua vez alterará no objeto e as possibilidades de fixar em determinado material o objeto assim alterado, transformado, apropriado pela força dominadora do homem, não segue um caminho conscientemente racional, racionalmente organizável. A invenção do concreto é rebelde a toda a previsão, ri-se da lógica, destina todas as intromissões programáticas no seu domínio interno a um fracasso inevitável. A obra não nasce diretamente da decisão de contar um acontecimento, de provar uma ideia, de documentar uma opinião. Tudo isto se liga à obra, envolve-a, condiciona-a, estimula-a, tem grande papel nas causas, acompanha surdamente a elaboração, manifesta-se nos resultados. Mas não é a zona interna da invenção do concreto. A zona de caos criador, onde as ideias arrumadas são estranhas, onde não há mais que sugestões de um mundo prestes a formar-se, onde ainda não há frases, mas só termos ou sílabas, sons, insinuações de palavras, onde ainda não há planos de cores, volumes, mas uma luz que se entremostra, cores e linhas que se procuram e se evitam, onde a mínima intromissão do raciocínio orientador, por inoportuno, desfaz toda a realidade na escritura. Zona fecunda em que a inteligência seletiva intervirá a seu tempo, quando as mãos, em plena liberdade, tiverem destruído e reinventado, tateado, quase como sonâmbulas, o suficiente para que a madeira da árvore comece a transformar-se na madeira da estátua. As mãos são o ato, transato, do nosso gato. As mãos são o jeito, o gesto, o efeito. As mãos são o estudo, o esboço, o conteúdo. As mãos são a régua, o esquadro e a função. As mãos são o ato, transato, do nosso gato. As mãos são o jeito, o gesto, o efeito. As mãos são o estudo, o esboço, o conteúdo. As mãos são a régua, o esquadro e a função. As mãos são a arte que parte na procura de alguém. As mãos são a impressão que digitaliza o corpo. As mãos são a arte que parte na procura de alguém. As mãos são a impressão que digitaliza o corpo. Uma espécie de rato que cria espaços de procura. As mãos computam a dor e registam os valores das suas tensões. As mãos são o crédito das nossas obrigações. As mãos são as armas da nossa acreditação. Das mãos nasce o suor, o sumário, a lição. As mãos são o ato transato do nosso tato. As mãos são o jeito, o gesto, o efeito. As mãos são o estudo, o esboço, o conteúdo. As mãos são a régua, o esquadro e a função. Frases achadas. Um amigo disse-me um dia: a cultura é a água. E eu fiquei a matutar nisto. A cultura é a água e a forma de a beber, e como te passo eu água se tu tens sede? A cultura é o pensamento e a forma de o dizer, e o processo como o transmito. Tudo junto. Achei esta frase numa brochura editada pela Casa da Achada, chamada Máscaras, Prisões, Liberdades e Cifrões, maratona de intervenções de amigos e colaboradores sobre a sociedade, a atividade cultural e a arte que temos, não temos, desejamos ou sofremos. Esta brochura foi publicada pelo 3º aniversário da abertura ao público da Casa da Achada, a 29 de setembro de 2012. E é uma frase do Pedro Rodrigues, que faz parte da intervenção do Pedro Rodrigues, que também tem o mesmo título: Máscaras, Prisões, Liberdades e Cifrões. Frases achadas. Achando agulha em palheiro. Depois de muito remexer na palha, a Regina achou uma agulha. A nómada cantante Fanchon Demer, cantando Y'a trop de tout, canção do disco Contre la résignation, Chant d'amour et de révolte. Vamos ouvir, vamos ouvir. On n'entend plus parler que de crise, plus y a de les plus on crève de faim, plus y a de richesse et plus y a de nuise, plus y a d'or, plus y a de burotin. Y a trop d'ouvriers, mais faut faire de la cadence et du rendement. Les bourgeois ne pensent plus qu'à la guerre pour liquider le stock des gens. Paraît qu'il y a trop de machines sur terre, trop d'employés, trop de paysans, trop de types qui sont intelligents, trop de jeunesse, trop de bonnes enfants. Mais y a jamais trop de militaires. Y a trop de tout, y a trop de tout. Vous croyez que c'est chouette? Y a trop de tout, y a trop de tout. Eh bien pas du tout. Y a trop de tout, y a trop de tout. C'est à perdre la tête. Y a trop de tout, trop d'atouts, tout partout. Comprenez-moi bien. Y a trop de tout, y a trop de tout. C'est pour ça que je n'ai rien. Y a trop tout. Y a trop d'auto, mais l'on s'entasse dans les métros et l'autobus. Y a trop de souliers, mais l'orteil passe dans des croque-notes qui n'en peuvent plus. Y a trop de charbon, mais on grelotte dans des taudis où ce qu'il fait froid. Y a trop de maisons, mais d'être ta pote crève sous le bon qui leur sert de toit. Y a trop de patates, y a trop de carottes, y a trop de chaussettes, et y a trop de bas, y a trop de vestons, y a trop de culottes, y a trop d'apéritifs de choix. y a trop de pinards. On boit de la flotte. Y a trop de tout, y a trop de tout. Vous croyez que c'est chouette. Y a trop de tout, y a trop de tout. Eh bien, pas du tout. Y a trop de tout, y a trop de tout. C'est à perdre la tête. Y a trop de tout, trop de tout. Prenez-moi bien, y a trop de tout, y a trop de tout. C'est pour ça que je n'ai rien, y a trop de tout. On brûle, on noie, on jette, on casse. Y a trop d'hommes qui ne peuvent plus bouffer. On gaspille comme des dégueulasses tout ce qui serait si bon à manger. On cuit le mouton dans la chaux vive, la sardine à l'huile va nager, le blé devient le pain des locomotives, et la mer une tasse à café, les oignons flottent à la dérive, le lait se transforme en affluent, on ne compte plus tous les fruits qui se perdent, et comme il y a trop d'engrais souvent, on ne sait plus quoi faire de la merde. Il y a trop de tout, il y a trop de tout. Croyez que c'est chouette, y a trop de tout, y a trop de tout. Eh bien, pas du tout, y a trop de tout, y a trop de tout. C'est à perdre la tête, y a trop de tout, trop de tout, tout partout. Comprenez-moi bien, y a trop de tout, y a trop de tout. C'est pour ça que je n'ai rien, y a trop de tout. Y a trop de tout, c'est qu'il y a des types qui ne pensent qu'à vous exploiter. Ils ont beau s'en mettre plein les tripes, ils ne pourront pas tout consommer. Ils vont crever sur leur richesse, ou bien vous forcer à crever. Les gaz dissipent la détresse. Quand l'hypérite va, tout va. Eh bien non, prenez les usines, prenez les champs, prenez les mines. Frappez et l'on vous ouvrira. La machine est à vous, les gars. Faites obéir la machine. Y a trop de tout, y a trop de tout. Pas besoin de la guerre. Y a trop de tout, y a trop de tout. Travaillons moins d'heures. Y a trop de tout, y a trop de tout. Augmentons le salaire. Y a trop de tout, trop d'atouts, tout partout. Fini la vie de chien. Prenons tout, prenons tout. Et tout ira bien. J'aurai tout. Rádio Achada, o prazer da escuta. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Sejam bem-vindos às notícias da Achada na rádio. Ao longo dos próximos programas, tentaremos manter-vos a par de tudo aquilo que formos fazendo e de todas as iniciativas que tomarmos através deste meio. Caros amigos, acabou hoje a campanha do financiamento colaborativo para a realização do espetáculo A Cantata do Teto Incerto. Ficámos maravilhados e verdadeiramente agradecidos com o vosso apoio, a vossa generosidade e a vossa amizade. Angariámos até mais do que o previsto, 13.745 euros, que vão permitir que a cantata do Teto Incerto e a luta pela habitação subam ao palco ou a um palco desta cidade. Obrigado a todas as pessoas que colaboraram, que ajudaram a divulgar esta campanha. Daremos em breve notícias mais específicas sobre a calendarização dos trabalhos de preparação da cantata, que terão de ser adiados alguns meses, vista a impossibilidade dos encontros presenciais durante o confinamento. Enquanto esperamos, podem enviar os vossos contributos escritos sobre o tema da habitação por e-mail para centromariodionísio@gmail.com. A Regina Guimarães está a recolher todas estas perguntas de Algibeira, que serão uma contribuição importante para começar a elaborar um texto que servirá para o espetáculo. Perguntas de Algibeira. Queremos acionar as vossas línguas de perguntador e fabricar perguntas incómodas acerca de habitação. De gentrificação, especulação imobiliária e as questões que se põem a quem busca um teto a preços acessíveis e foi chutado para canto. Enviem-nos as vossas questões e reflexões para centromariodionísio@gmail.com. E comecemos a contribuir para a construção da Cantata do Teto Incerto. Perguntas de Algibeira para encher os bolsos de ideias. Aproveitamos para vos lembrar que a Casa da Achada, como todos os centros culturais, está fechada ao público neste período. Mas o arquivo e o centro de documentação não deixaram de funcionar. Se precisarem de documentos, de livros ou de informações, basta mandar um e-mail para centromariodionísio@gmail.com e teremos todo o gosto em ajudar a fornecer livros e documentos de formas alternativas. Aproveitamos também para lembrar que as nossas edições estão disponíveis para venda online e, por isso, se precisarem, basta encomendar no site da Casa da Achada, onde encontram um catálogo completo para poderem escolher os títulos que desejam. Esse catálogo encontra-se em www.centromariodionísio.org. Termino este bloco de notícias com um dos poemas do Riso Dissonante, que nos fez lembrar um quadro de Fernand Léger, uma das versões de Le Constructeur, um pintor que Mário Dionísio admirava. Curiosamente, o quadro e o poema a que me refiro são os dois de 1950. Um boné de pala sobre o mundo, hirto de sombra iluminada, lança uma flor de arremesso nítida, erguendo bairros de frescor. Sobre máquinas novas, homens velhos mudam a pele às horas oleosas. Canta atrevido entre o fumo denso das chaminés um pássaro invisível. Com as blusas manchadas, com as mãos manchadas, com o riso e a voz para sempre manchados, homens áfonos soltam o pronúncio da alegria do tempo inevitável. E assim terminamos este bloco de notícias. Resta-me só lembrar-vos que podem também acompanhar a Casa da Achada através do Facebook, do site que é o www.centromariodionísio.org ou através do e-mail que já vos referi, centromariodionísio@gmail.com. Achada na rádio. O prazer da escuta. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Hoje trazemos, da página 79, a Delícia Esmeralda. Ingredientes. Um pacote de gelatina royal, 1 decilitro e meio de água a ferver, 3 decilitros de leite, 2 ovos. Bata as gemas. Junte-as ao leite e deixe ferver em lume brando. Bata as claras em castelo. Dissolva a gelatina na água a ferver. Quando o leite levantar fervura, deite-o por cima das claras e junte depois a gelatina dissolvida na água. Bata bem. Deite numa forma e ponha a gelar. Sirva com natas, leite creme ou compota. O que aconteceu hoje? O que aconteceu hoje? 5 de fevereiro. Uma data com alguns efemérides particularmente marcados na história do cinema. 5 de fevereiro de 1919. Os atores Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, a atriz Mary Pickford e o realizador David Griffith fundam a United Artists na tentativa de fazer frente às grandes corporações cinematográficas que monopolizavam o mercado da distribuição. A United Artists provavelmente foi a primeira companhia independente na distribuição de filmes. Pela primeira vez, uma companhia tinha total controle sobre todo o processo, portanto, desde a produção até a distribuição. Uma história bonita, cheia de obras-primas, e que só acabou em 1981, quando foi absorvida pela MGM. Mas também queremos lembrar um outro evento. No mesmo dia, dia 5 de fevereiro de 1936, estreou a obra-prima de Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Um filme que é uma gritante crítica ao capitalismo, ao imperialismo, à exploração e alienação da classe trabalhadora. Lembramos que estamos nos anos 30, logo depois da Grande Depressão. Foi um filme muito arriscado, porque saiu numa altura onde já o cinema sonoro tinha ganho o cinema mudo. É também o último filme que tem como protagonista a máscara muda de Charlot. Aliás, é também o primeiro e único e último filme onde se ouve a sua voz. Como não podemos esquecer o seu espetáculo improvisado como garçom cantando uma nonsense song. Sente la più sentore, je ne tresso che fore, je ne tresi tavore, je la culla ti la tua. La spinage o la bouchon, si grezza ponte bello, si racchi spacca l'epo, je la culla ti la tua. Signora Pilassina, volevo la testimita, la giunta sulla città, sulla tulla, sulla ua. Se monti a si l'amore, le son qui a s'entrevore, le zonche comme soeur, c'est la poussa di la toi. Je j'ai notre seule mine, j'ai notre seule cantine. Je laisse trop sa vite, je la passe à filatoire. C'est mon très seul centre, qui vaut seul l'autre bonheur. Les os chassis catonta. Tralalala, tralala. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje, 4 de fevereiro de 1956. Todas estas páginas são mal escritas. Se o não fossem, trairiam a intenção. Quero ver-me ao espelho despenteado e sem gravata, de tal modo me surpreendo quando me encontro na rua por acaso, no vidro de uma montra ou no espelho de um estabelecimento. Violento-me para as não escrever bem, pois cada vez compreendo melhor a inquietação, a doença que punha Flaubert em sobressalto, quando pensava que tinha deixado escapar dois de seguidos numa frase. Começa-se a ser escritor quando se sente este sofrimento. Mas precisamente o que mais desejo destas páginas é que não sejam uma obra, que não sejam trabalho de escritor. Não posso dominar o meu desprezo por esses diários íntimos que certos escritores em dado momento trabalham com o pensamento no público a que os destinam. Procurar o homem autêntico, em qualquer campo, no oposto da mentira. 4 de fevereiro de 1956. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Olá. Na primeira vez em que a Terra parou, em março de 2020, fizemos algumas sessões online. Foi o caso de algumas sessões da rubrica Ouvido de Tísico, sessões de escuta em que a ideia é ouvirmos em conjunto alguma coisa. Já ouvimos discos, entrevistas, sons estranhos, montagens sonoras a muitas vozes de textos e canções à volta de temas, etc. A Terra parou outra vez agora no início de 2021, mas decidimos que não vamos fazer sessões ouvido de Tísico online. Estava marcada uma sessão para o dia 29 de janeiro, em que íamos ouvir uma entrevista a Alves Redol, e outra para 27 de fevereiro, em que íamos ouvir o primeiro disco do Coro da Achada. Estas duas sessões serão feitas assim que pudermos voltar a encontrar-nos na Casa da Achada. Entretanto, porque as saudades das sessões ouvido de Tísico podem ser muitas, criámos especialmente para o programa Achada na Rádio a rubrica Treinos para o Ouvido de Tísico. Escutar é difícil. No treino de hoje, exercitaremos simplesmente isso, a escuta. Derretamos então a cera dos ouvidos, prestando atenção a esta pequena cena doméstica própria dos confinamentos. Thank you. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Há hoje outras respostas, elas mesmo perguntando. Dentre as edições da Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, escolhemos uma pergunta e uma resposta do livro Entrevistas, editado em 2010, que reúne entrevistas a Mário Dionísio ou realizadas por ele. Hoje ouviremos um excerto de uma entrevista feita por Miguel Serrano e José Jorge Letria a Mário Dionísio e publicada no jornal O Diário, de 10 de dezembro de 1988. Falou nos momentos de desencanto. No homem, neste momento, pessimista em relação à sociedade que estamos a ver construir. Há uma frase sua que eu retenho já há muito tempo e que acho que é um programa de vida e um programa de ação. Na arte não há ação fecunda sem teoria que a inspire, nem teoria digna deste nome que não se alicerce na própria ação. Esta dicotomia e esta ligação, continua a mantê-las? Sim, absolutamente. Já há bocadinho disse isso, reparou? Eu não posso estar a olhar para uma tela em branco e a pensar num quadro. Tenho que estar a pintar. Esse quadro, por sua vez, admitindo que vai chegar ao fim, que o não destruo como fiz a maior parte dos quadros que pintei porque não me agradavam, é teoria em ação. É um diálogo constante. A pessoa está a pintar. Numa cor que põe suscita outra, sem querer ocorre-nos um pintor, um quadro nosso conhecido, e então a gente já está a falar com ele, e se tiver força para isso, é evitar ceder à tentação de fazer como ele. Quem pinta ou escreve, mesmo que esteja fechado em casa, não se sente só. É isso que me acontece. Nessa altura nunca me sinto só. Fui sempre, aliás, contra a solidão do artista, esse equívoco. Posso sentir-me muito amargurado por estar só, e noutros campos realmente estou, mas gostar disso não. Sinto-me, portanto, acompanhadíssimo quando trabalho. O dia inteiro. E como se estivesse a conversar e a discutir com toda a gente. Achada na rádio. O prazer da escuta. Em setembro de 2020, a Casa da Achada inaugurou a exposição As Passadas Prolongadas Noutros Espaços. Uma exposição em que pintores convidados partiram de poemas de Mário Dionísio, poemas de resistência e luta, para fazerem os seus quadros. Viajar na poesia através do olhar desses pintores era o desafio para quem nos visitasse. Entretanto, a pandemia e os seus confinamentos foram-nos diminuindo o horário e fechando as portas. Nesta altura, em que a exposição está vedada aos olhos públicos, decidimos abri-la aos ouvidos. Lena Bragança Gil lerá o poema que deu origem à pintura e eu próprio lerei o texto que cada quadro fez nascer na cabeça de Regina Guimarães. Nada que substitua um olhar demorado assim que os tempos o permitirem. Mas talvez a imaginação que poemas e textos suscitem criem pinturas imaginárias nos cérebros de quem nos ouve. Adão Contreiras, Alberto Péssimo, Bárbara Sofia Assis Arial, Carlos Mendoza, Federico Mira Jorge, Isabel Amaral, Gonçalo João Viana, Alves, José Smith Vargas, Margarida Alfacinha, Sofia Arial, Miguel Carneiro, João Alves, Gonçalo Vargas, Frederico, Isabel Amaral, Federico Mira Jorge, Sofia Arial, Carlos Mendoza, Margarida Alfacinha, Adão Contreiras. Sangue impetuoso. Sangue impetuoso, não te submetas nunca. Caminha, corre, salta. Salta as barreiras por maiores que sejam. Caminha por mais duros que sejam os caminhos. Corre, salta. És vida. A vida está na tua marcha invulnerável, na tua rota sem tréguas, sem limites, sem curvas, sem paragens, na tua cavalgada de horizontes escancarados, em teu grito selvagem. Corre, salta. E, se não te cobrires em mim, não pares ainda, não cedas, corre. Rasga a punhada as paredes da treva. Salta e estilhaça os diques, as montanhas. Salta nas veias de meus filhos ou meus netos. Segue. Por maiores que sejam as barreiras, por mais duros que sejam os caminhos, caminha, corre. Salta, rebeldemente, impetuosamente. Adão Contreiras pegou neste poema e criou uma montagem de materiais reciclados a que chamou Na Tua Rota Sem Tréguas e acerca da qual Regina Guimarães escreveu o seguinte. Esta peça que Adão Contreiras fabricou para integrar a mostra de obras plásticas inspirada por poemas de resistência da autoria de Mário Dionísio configura-se à primeira vista como uma garrida mini-exposição. 6 molduras, 6 composições. 4 pintacilgos, 2 caudas de andorinha, alguns cardos, outras tantas cravinas e uma flor de lótus, tudo executado em stencil, 2 dimensões, mise à plat. 3 painéis dotados de volumetria, exploração da variante porta a 3 dimensões. O sangue impetuoso, destinatário do eu poético que se exprime no texto a que a peça de Adão Contreiras se refere, encontra-se representado por um vermelho violenta e abundantemente escarlate que contracena com um rosa parolo que remete de maneira assaz evidente para uma paleta característica das formas artesanais tradicionais portuguesas. No ângulo superior direito, um segmento de rubro perfil, enquadrado por moldura dentro de moldura, parece formular um convite a olhar não para o exterior, mas para o interior. No canto inferior direito, uma tosca pequena porta fecha a composição do pintor, abrindo-a aos seus putativos visitantes. Do lado esquerdo da faixa central, uma segunda portinhola dotada de um folclórico puxador, obviamente desmedido e em forma de ocarina, como que anuncia uma promessa de canto. Os pássaros figurados são mudos, porém virtualmente canoros, caso a sua vocação se desprenda do imobilismo pictórico. Porém, esta peça que Adão Contreiras fabricou para integrar a mostra de obras plásticas inspirada por poemas de resistência da autoria de Mário Dionísio pode ser lida diversamente se considerarmos a totalidade do objeto como uma porta com 6 almofadas cujos elementos decorativos, esvoaçantes ou flutuantes, secretos ou intrigantes, constituem outras tantas incitações ao arrombamento. Ao arrombamento pelo sangue. Caminha, corre, salta. Salta as barreiras por maiores que sejam. Sem limites, sem curvas, sem paragens, na tua cavalgada de horizontes escancarados. Rasga a punhada as paredes da treva. Caminha, corre, salta. Rebeldemente, impetuosamente. A porta fechada e aberta da autoria de Adão Contreiras evoca, tanto por antítese como por metáfora visual, o desejo e o desígnio de obedecer ao ímpeto do sangue, conjugando paixão e risco, ousadia e cólera. Trata-se talvez de uma porta que se nos oferece exposta pelo lado do íntimo, ou pelo lado de um mundo sorridente, onde o rosa se cruza na carne com o vermelho, um mundo habitável que espera eventualmente o corredor insubmisso no final da sua extenuante corrida. E agora, música achada na Casa da Achada. Música achada na Casa da Achada. E o asfalto é tão largo. Foi a primeira criação original do Cor da Achada, com o Miguel Castro Caldas a escrever um texto que depois foi sendo modificado com a música, ao mesmo tempo que a música. Música e texto foram-se construindo e chegámos ao momento de ensaios, ainda em 2010. O coro tinha começado há um ano. Em 2010 começámos a trabalhar nesta criação original num momento em que havia muita gente a sair à rua, havia muitos protestos, lutas sociais, manifestações. Ocupar a rua era uma questão e, mesmo que não se soubesse bem para quê, sabia-se que era preciso levantar a voz no meio da rua e ocupar as estradas. Daí este texto do Miguel que tinha a ver com isso, com ocupar as ruas. O coro começou a ensaiar, a música ainda mudou nos ensaios do coro, com sugestões de toda a gente, e chegou-se a esta forma musical difícil de descrever, porque não se trata bem de uma canção, mas uma espécie de canto coreográfico com alguns dizeres sobre a situação, algumas respostas que têm a ver com essa ocupação das ruas. E surgiu esta música, E o Asfalto é Tão Largo, aqui numa versão bastante acelerada do Cor da Achada. Somos nós e não o vento. Achada na Rádio! Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. Um quarto de hotel. Acordei no meio da noite. Sonhei que a minha cama estava a navegar numa rua cheia de trânsito. Tinha estacionado a cama ao pé de uma loja de antiguidades. Andava à procura da máquina para pagar o estacionamento, e os passeios regurgitavam pessoas, ninguém olhava para ninguém, havia uma cortina de fumaça por cima das cabeças. Quando acordei, demorei um tempo para dar-me conta de que já não estava na rua. A minha cama tinha voltado ao seu lugar original, o quarto do hotel. O relógio dizia que eram 3 da manhã e à minha volta estava um silêncio estranho. Ontem, quando cheguei, só havia um empregado no hotel. Parecia assustado e disse-me para não ultrapassar a fita que estava no chão. Nome, bilhete de identidade, profissão, obrigado. Tinha 3 máscaras. Uma de algodão e 2 cirúrgicas. Deu-me as chaves com as luvas, indicou-me o caminho e desapareceu num quarto atrás do balcão. Fui deixar as minhas malas e quando saí para dar uma volta já não estava ninguém na recepção, nem ninguém em outros sítios do hotel. Uma sensação como de casa de campo abandonada. Saí sem pensar e reparei num grafite enorme ao pé da porta de entrada que dizia Old Lady e qualquer coisa. Não sei, não lhe dei muita atenção. Só quando voltei, já de tarde, é que vi o que estava lá escrito, que era Here lived an old lady. Não percebi o sentido de fazer um grafite assim à porta de um hotel tão de bem. Pensei na minha avó, quando ela era uma old lady. A minha avó era portuguesa. Ela nunca se acostumou à vida italiana. Eu vim cá de férias, antes estava em Milão. Acabo de divorciar-me e precisava de fazer uma viagem sem bilhete de regresso. Quis fazer uma viagem à procura das minhas raízes, das raízes da minha avó, mas agora tenho a impressão de que estas raízes estejam a prender-me aqui. Quero libertar-me delas e não posso. Fui surpreendida por este confinamento inesperado no meu segundo dia de férias, quando parecia que já estava tudo bem e que Portugal controlava bem a pandemia. Agora parece que quem trabalhava aqui no hotel fugiu. Fugiu o gerente, fugiram os empregados, nem sombra de turistas. Estou sozinha num hotel abandonado. Não tenho coragem de bater à porta dos outros quartos, porque não sei se está lá alguém. Não sei. Conheci as pessoas da Casa da Achada há muitos anos, em Itália. Queria visitá-los nestas férias, mas não posso sair daqui. Então, decidi usar este programa rádio para pedir ajuda. Estou fechada num hotel vazio. O que eu sei é que cheguei em Lisboa de avião, mas tenho a impressão de que o meu hotel não está em Lisboa. Não consigo perceber. Há vários hotéis com este nome na net e há várias ruas com os mesmos nomes em várias cidades de Portugal. E a localização do meu telemóvel não funciona. O táxi demorou bastante tempo em chegar. Era noite e eu não sei onde estou. Não posso sair. Não posso voltar para casa, não conheço ninguém. É como vos disse, queria fazer uma viagem à procura das minhas raízes e acabei fechada aqui. Portanto, se alguém estiver a ouvir, peço-vos ajuda. Eu preciso de alguma roupa. Só tenho camisolas de algodão e 2 pares de calças de ganga. Não basta. Está frio e no hotel desligaram o aquecimento. Um cobertor também, que este que tenho é muito fininho. Um aquecedor elétrico, se alguém tiver. Alguma coisa do género. Qualquer coisa vai dar. Agradeço-vos. Vou continuar a dar notícias por aqui. Um quarto de hotel. Alojamento local em isolamento total. 2/3, 2/8. Um quarto de hotel. Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole e di fortuna, e sopra il tetto spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa di